Esta rapidinha é de cada África. Mãe África, África, terra mãe, África. Uma lição de português em África. África, África minha, caminha, povo África. De Deus. África. Sim. Meninos, hoje vamos aprender os verbos. Menino Nuno, diga-me lá um verbo. Verbo, professora, bicicleta. Burro, menino Nuno, bicicleta não é um verbo, é um substantivo. Menino Pedro, diga-me lá um verbo. Verbo, senhora professora, verbo prástico. Burro, menino Pedro, prástico não é um verbo, é um substantivo. Menino... Isto passa-se nos palopes ou num ringue de circo? É que isto parece palhaços. Mas tudo bem? São palhaços palopes. Menino Chumbeta, diga-me lá um verbo. Um verbo, professora? Hospedar. Muito bem, menino Chumbeta. Hospedar é um verbo, sim, senhor. Agora diga-me lá uma frase com o verbo hospedar. Frase, professora. Hospedar da bicicleta são de plástico. Isto é palhaços. Mano, palhaços. Nós temos muito pouco jeito para os sotaques, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, a gente faz o que pode. E a mais não somos obrigados. Exato, é mesmo assim.